que é isso? Nossa, quanta correria! Por que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, como sempre digo a vocês, 2 horas com os clássicos do rock para você curtir, matar saudades. E aqui também a gente toca os rocks atuais também, os grupos que estão aparecendo agora, grupos novos e grupos antigos que continuam gravando e lançando seus álbuns até hoje. E hoje é sabadão, Dia Internacional do Rock, meu amigo. Vamos celebrar, porque hoje a gente é o nosso dia. A gente tem mais aqui curtir mesmo e agradecer por a gente curtir rock and roll, porque, cara, a coisa tá feia aí fora. Daí o trabalho em rádio, eu sempre posso dizer pra você, tá feia a coisa. Portanto, pra comemorar esse Dia Internacional do Rock, a gente vai começar aqui uma série de programas com os 200 hinos do heavy metal, tá? O heavy metal, se você preferir, que foi feito pela revista Road Crew, uma revista que eu sempre compro pra ficar sempre atualizado com as matérias e grupos de rock and roll, tá ok? De repente você pode não concordar com a listagem, porque toda listagem é subjetiva, né? Cada um tem seus hinos prediletos, suas músicas prediletas. De repente você vai achar que sua música não tá aqui, mas calma, vão ser 3 ou 4 programas. De repente ela não vai estar, mas a gente tem que respeitar, tá, o trabalho feito pela revista Road Crew, que eles realmente conhecem rock and roll. Legal? Bom, 200 hinos do heavy metal. Você vai estranhar, vai vir coisa errada, isso aí não é heavy metal. Mas é o seguinte, lá nos Estados Unidos você tem outra, pra eles dar heavy metal é outra coisa, é rock and roll, tá? O que não é rock and roll lá, são os rocks antigos, Elvis Presley, aquela coisa toda. Pra eles heavy metal lá tem outra denominação. Eu já estranhei isso até no Death Metal Show que eu assisto lá na Sky, na VH1. Eu também discordo de algumas bandas que eles falam que tocam heavy metal e não é heavy metal. Mas chega de falar. Vamos lá, 200 hinos do heavy metal. A gente vai começar a primeira parte com você hoje e a gente começa com, olha, eu confesso a vocês que tem bandas que nem eu conheço, tá? Você pode até estranhar, mas de repente você vai gostar. A gente vai começar com Widowmaker e a faixa título também de Widowmaker. Vamos lá. Axl Rose. O Guns N' Roses tá aí nos hinos do rock, cara. É o Come to the Jungle, coisa que o Marquinhos não concordou aqui, aquilo que eu falei. Aquilo que cada um tem suas preferências, mas isso aqui a gente tá respeitando a pesquisa feita pela revista Road Crew, tá? Guns N' Roses é o Come to the Jungle, Demon, olha só, Night of the Demon, olha, Angel Witch, faixa título também Angel Witch, Motorhead, esse aí eu concordo em gênero, número e grau, cara. The Chase is Better Than Cats, The Open Mind Magic Potion, eu confesso que eu não conhecia essa banda, tá? E daí, Small Faces, essa aí eu conheço, Small Faces, Teen Soldier, Status Quo, Downtown e Widowmaker foi a primeira com The Widowmaker. A gente vai pro break, na sequência tem mais 200 hinos do rock, não saia daí. Classic Rocks. E olha como todo Classic Rock, né, meu amigo? Classic Rocks, a gente só toca os clássicos mesmo. E esse aqui agora todo mundo vai concordar comigo, tem que estar no 200 hinos. Não heavy metal, aquela história, não é heavy metal. Eu colocaria 200 hinos no rock, não heavy metal. Rock envolve heavy metal, death metal, thrash, bom, tudo que você imaginar. Agora tem rótulo pra tudo, cara. Bom, e você vai concordar comigo, tem que estar aqui entre os melhores também. Jimi Hendrix Manic Depression, vamos lá. Classic Rocks. I've been around for a long, long year.

Thank you. Ah, essa aí vai ser, todo mundo vai ser unanimidade. Eu não acredito em unanimidade, mas essa aí acho que vai. Black Sabbath, a faixa título, tá? O primeiro álbum do Black Sabbath que eu comprei em 1969, meu amigo. Eu fiquei pirado pra ouvir quando ouvi isso aí pela primeira vez. E tinha que estar, né? Olha, Alice Cooper, a tia Alice, o Vincent Fournier, o canadense Vincent Fournier, que ficou conhecido no mundo inteiro como Alice Cooper, tá? Um dos primeiros a usar teatro no palco, aquela coisa toda. Já cansei de contar a história aqui, que ele se inspirou numa música, na cadeira do dentista, aí no show dele aparece um doido lá vestido de dente. Aí vem uma broca pra... Não, eu vou te dizer, na época era novidade, cara. Hoje em dia, todo mundo faz isso aí nos... É, o cara era muito doido, cara. Ele cantou enrolado com uma jiboia, né? Ficou famoso por causa disso aí. Tanto que o Elvis Presley, quando conheceu ele, perguntou: ah, você é o homem da cobra? Você vê, Elvis Presley quis conhecer Alice Cooper, meu amigo, tá bom? É. Olha, Holly Gallagher, isso aí só quem conhece rock mesmo que já ouviu. Shadow Flag, e a primeira aqui, ó, Manowar. Olha só, Manowar, Bethlehem. Vem cá, eu tô desanunciando, né, cara? O anunciando. Hein? Eu tô anunciando. Desanunciando, então tá certo. Manowar, Bethlehem, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, assim mesmo, eu me perco mesmo, gente. No meio de tanto rock and roll aqui, eu fico perdido. E a gente começou com o Jimi Hendrix, né? Como eu falei aqui, Manic Depression. Legal? São os hinos do heavy metal. Aliás, vou dizer, os hinos do rock, tá? Vamos tirar o termo heavy metal, porque aí fica mais ampla a parada aqui. Legal? Vamos pro break, a gente volta. Tem mais, não saia daí. Olha, nesse terceiro set de músicas daqui, eu vou começar com um álbum que eu considero uma das capas mais doidas que eu já vi na história do rock. É o Blackout, o nome do álbum, do Scorpions, cara. Tem um cara com a faixa, com a cabeça em fachada, um óculos, dois garfos entortados enfiados no olho. Não, uma doideira. Cara, capa muito louca. Eu tenho um vinil lá em casa, é show de bola, cara, é o Scorpions. Bom, não, tem os dois óculos como se... Os garfos estão como se fossem óculos, mas só que enfiado, dobrado e enfiado no olho. A cabeça enfaixada, um monte de vidro indo pra tudo quanto é lado. Bom, muito louca, cara, muito louca a capa. 1982, se eu não me engano. A gente vai começar então com os hinos do rock aqui, essa sequência aqui, com o Scorpions, cara. Blackout, a faixa título, vamos lá. Classic Rocks. Looking round, I feel this pain. Why the hell have I lost my taste? tonight we get even. Tonight we get even. É, e eu fui no show dessa turnê aí, meu amigo. Creatures of the Night, 1983, no Maracanã. Kiss! É! If you want the best, you got the best. The hottest bands in the world. Assim que é anunciado o Kiss. A banda mais quente do mundo. É. Creatures of the Night. Olha, rolou também aqui, ó. Pantera, você tem que rolar a língua mesmo. Pantera. Tá? É, Cemetery Gates, The Runaways, cara, primeiro grupo de rock feminino com Cherry Bomb, daí saiu Joan Jett, saiu Lyra Ford, que lançou a alma agora novo, e a gente já tocou aqui no Classic Rocks. Olha a banda do Ice-T, lembra aquele ator Ice-T, rapper também, só que ele é roqueiro também, é o Daddy Count, o nome da banda, Daddy Count. Você ouviu Cop Killer, ó, o Caius, eu confesso que não conhecia essa banda, Green Machine, e a primeira foi Scorpions com Blackout. A gente vai e volta com a saideira pra você. Mais uma vez, não saia daí. A gente volta já. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, galera. Chegamos aí ao último set de músicas do programa de hoje. Lembrando, Dia Internacional do Rock, meu amigo. A gente tá começando aqui uma parada legal aqui com os clássicos do rock pra você. Do heavy metal, rock and roll, tudo que você tiver direito, tá? Mistura tudo. Pra mim, rock é rock and roll, tá? Não tem essa de ficar rotulando, não. A gente vai começar com um clássico, cara, do Mountain, de Jack Bruce. É, Tim from the Imaginary Western. Vamos lá. Singing Gathered round him like the leaves around the tree. We'll be right back. Thank you. Olha, fechando aí a última sequência pra você com Merciful Fate, a Dangerous Meeting. É isso mesmo, cara. Olha, colou também CDC, Dirty Deeds on Dirt Ship, tá? Um dos clássicos do rock and roll, tá montinho que tá aqui. Olha, Blackwater Park, Indian Summer. Isso é um outro clássico, cara. New Diamonds, Cortez, The Killer. E Mountain, outro clássico pra você. Tim from the Imaginary Western. Pois é, chegamos ao final aí da primeira parte. Serão umas três ou quatro partes aí com os hinos do heavy metal, do rock and roll. Tá ok? E encerrando mais um programa também. Hoje, o Dia Internacional do Rock. O que eu posso dizer a vocês é que curtam muito rock and roll. Porque a gente merece. Nós temos bom gosto, tem mais do que celebrar isso. Tá ok? E falando em bom gosto, daqui a pouquinho começando mais um Flash House. Acertei o nome do programa, cara. Tá vendo? É o Flash House com o DJ Marcante. O programa do DJ Marcante hoje, especial com o DJ Tarone, lá de Volta Redonda, ao vivo com mixagens e uma programação incrível pra você, com grandes, os grandes clássicos da pista, tá? Das pistas de dança. É isso mesmo, cara, sabadão tá começando, a noite vai começar e você vai ter que entrar no clima da noite, legal? Portanto, gente, ó, uma boa noite pra vocês, aproveita bastante e aquela velha história, se for dirigir, meu amigo, não beba, valeu?